passando Juliette para o pátio, azul 4076. Ciência, terremoto no 3, azul. Passando Duna, embaixo para lá. 924, continua em aproximação, agora de pista livre. Ciência, continuando, agora na pista livre, pista seca? Afirmo, pista seca. Obrigado. Sala 06, direito, 121, décimo 9. 219, 9941. Aqui tem mãos. Boa tarde, gol 1328, frente da Romeu, descendo ao nível 170, passando 190. Desce nível 050, no 697, chegada ponte. Manda radial 190. 290 de Salvador, até quantas milhas? 050 na Bosque, 67. 328, desce ao nível 050, chegada Mari, 328. 050, chegada Mari, gol no 328. Good. Direita pro 075, infarto estabilizado. Direita 075, Alfa Tão Serra. Apesar de ser para 2000 pés, Tão Serra. 2000 pés, Alfa Tão Serra. 3804, redução 170 nós, vetor para sequenciamento, esquerda pro 035, limite ao bloque. Esquerda 035, Matinha 50 e reduz para 1709, 03804. Então você é intenção de pouso na 10 ou na 17? Na 17. Está descendo para 2000 pés, está livre chamar a torre no noite desse mal veia. Torre no noite, desse mal veia, 20 de 2000 pés, dá para dar um pé. Está visual no setor? Afirmativo. P5240 passa Mari, solicita a liberação de velocidade em Itap. Quem está falando? Quem mudou? P5240. 240, vamos manter o perfil da chegada, 5240. Mantendo o perfil. Tá. 3804, descida para 2000 pés autorizada, 1015 altímetro e foco estabilizado. Desce para 2000, 1015, reporte estabilizado e aliás, 3804. Cruza direita na prova 060 em forma estabilizada. Direita 060, porta estabilizada, tan 3804. Para o táxi 2230 Passaredo, com 433 e 10 Salvador. 143? Não, 43. Afirmativo, 43 a bordo, autorizado o táxi e a pátio. Vai observar o Boeing da Gol que está parqueando no portão 612. Após prossegue via Índia, ponto de espera da 10, torre 286. O ajuste agora 10 no 5, tem um bom voo. Passarei do 2230. Autorizado o táxi via pátio Índia, está visual com o voo parqueando 612. Quando lá 286, 10 no 5 no ajuste, até já. Webjet 6741, após o Embraer da Passaredo liberar retaguarda, autorizado no 110, chama táxi. Então inicia o Webjet 6741. Após a passagem do Passaredo, está autorizado, 6721. Afirmativo, após o Embraer da Passaredo, autorizado, 6721, chama táxi. Certo. Vendo Loki, vamos falar com você? Não. Está fora, Alfa Tão Serra. Ele não está recebendo completa aproximação visual, chama a torre 186. Torre 186, grato, bom trabalho. O Muco G, o nível 080, plano Yankee, decolagem pistão no 7, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Tomo, após direto Mucugê. Frequência do controle Salvador 120.8, aciona 5436. Mike Serra Golf. 8-4, não recebe lock, pode interceptar a final em nave? Pode interceptar, autorizado. Cortejamento correto com o POB? Para acionamento, táxi decolagem e informando o POB, chamando a frequência da torre 186, 1015 no ajuste. Bom voo, mais Serra Golf. Gente, Vitor Mike Quebec, voe na proa de Paripe. Paripe Quebec, está com 7 a bordo. Táxi via Alfa e reporta antes da táxi via Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette. Zero, limite a magnética 101 de Simbra. Informação à esquerda, se possível, pra, tem condição de reduzir, mas para a esquerda tem muita formação. Okay, então se eu mantenho o nível 050, você vai para o bloqueio de Simbra. Porta completa e informa para o procedimento. Ok, bloqueio de Simbra, mantendo proa, 050. Afirmativo, tem tráfego abaixo de 2000 pés, só mantém voo na proa de Simbra, uma navegação voo na proa de Simbra, procedimento NDB Zulu, pista no zero. NDB vai 1-0, pode autorizar a RNAVE? Você inicialmente vai fazer essa órbita no NDB Simbra. Sente órbita em Simbra. Olha o táxi, objeto 6741 com 78, 4 horas e 15, eu tava confim? 78 ou 178? 78, senhor, deve 78. Ciente, autorizado o táxi via pátio, inicialmente até o través do portão 056741. Pátio, até o través 056741, tá? Passando na aproximação, pra evitar essa órbita. O problema é que isso veio muito rápido, e tá muito em cima aí, contando a sinal, ok? Então, é que vocês. É que a gente tem condição de manter bem lento agora, até 140 nós, para evitar essa área. Parece inicialmente até 3000 pés. 3000 pés. E fome na magnética no 01 de cima. Sente, e agora a gente tem condição de cruzar a esquerda, se for te ajudar. Sumo 0 no 5, 6721 no bom voo. 18.615, obrigado. Bom, 304, mantém o perfil aí, tranquilo, chama a torre no 86. E o Felipe reduziu bastante aqui, 5240, está autorizado a filmar o procedimento. O Boeing da companhia, via Índia, ponto de espera, torre 186, o ajuste no 015, bom voo. Via Índia, ponto de espera da 15, vai a 10, ajustado 10, 15, objeto 6741. Confere 2733, vetor para sequenciamento, direita, proa 270, limite magnética 130 de Simbra. Juliette, portão 03. Contato da Juliette, ingresso do pois é, mas o contato da web 7, web 7, web 7, web 7, web 7, web 7, web 7, web 7, web 7, da rotatória, é o 273. Final, já é baixado, travado. 3804, ação, ponto autorizado, não zero, tempo 170 graus, 090. Repouso, 1-0, 1-0, tá 3804. Momento, as 2-1, chamando. Corre. Negativo, mas eu estou na sua escuta, senhorita, aproximando o ponto de espera 1-0, pronto. Sim, mantém o ponto de espera 1-0. Me lembro, 5240. A posição do nome. Cliente. Se eu desse dessa prova para 3.000, 3.015. 3.015, ok. 3.228 vai passar em TAP. Afirmativo, dos 3.228, procedimento em uso em Salvador, NDB Zulu. Do forma estabilizado na final do procedimento. Magnético no 01 de Simbra.

3804, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, portão 11. Alfa Juliette pro 11, tá 3804. Vamos comer. Após o mesmo alinho, mantém portão no 0, 6721. Pós alinho, mantém, 6721. Senhor, passarelo 2230. Escuta, prossiga. Possibilidade de elefa? É negativo, comandante. Inicialmente você mantém a saída da árvore. Espera, mas... Visual com o campo, o Victor Mike Quebec. CB. Tá, visual com o campo, Victor Mike Quebec. João, chama a tua, eu não vou te dizer não, meia, Quebec. Não, meia, Quebec, grato. Tô em Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec. Mike Quebec. Victor Mike Quebec, ingressando na final da 17, reporta na terceira milha. Autorizo cortar, o Victor Mike Quebec. Colagem pista 10. Saída Puca, Jão, Maracaju. Controle de saída 120, decimal 80, transponder 5447. 18. Torre 1-186, gol 3-2-3 está na terra do vento aqui, agora pode girar a base? Pode girar a base, 2733 aguardando pista livre. Gira uma base curta, 2733. Girando uma base curtíssima, 2733. Feita, tá mais ou menos curta, não totalmente curta, estamos para fora alinhando para decolagem. Faça uma base curta no máximo de uma milha, tem um traço agora a 3 milhas externas. É uma base mais ou menos curta para 2733. 7721, decolagem autorizada 10, vento 150 graus 089. Iniciando, cabeceira é 10, 7721. 04 do pátio 3. Alfa, quilo remota 04. 5240. Tem até no vendão 10 no meu pé. 733 é a torre. Siga, tá na base, tem que ficar. Tem que Negativo, se você vai cruzar à direita, mantém a perna do vento, 1.000 pés. Curva à direita, mantendo 1.000 pés, o 273. Gente, desce para 1.000 pés. Pela direita. Gente, desce para 1.000 pés. Descendo para 1.000 pés, o 273. O Vitor Mike Quebec vai manter 1.500 pés, faz um 360, curva pela esquerda, informação de tráfego, tem um Caravan, final da 17, já cruzou a final da 17, está fazendo 360, mantenha 1.500 pés, o tráfego está 1.000 pés. Vitor Mike Quebec, 360 pela esquerda, mantendo 1.500 pés. Bono 328, posto autorizado no 0, turno 70 graus, 089. Livre de posto no 0, bono 328, tem baixado travado. Sim. 273 em forma, está visual com gol, pode seguir como número 2, se for autorizado. Negativo, eu tenho um tráfego agora sequenciado para final da 1 a 0, vou coordenar com o controle essa aproximação, curva direita no meu pé, ingressa na do vento da 1 a 0 e reporta na pena. Sim, mas para fazer 360 na pena do vento, ou 273? 6721, decolada aos 22, controle 1208. 208, Anitta, boa. 2733, afirmativo. 2733, o senhor tem condições de pousar na pista 17? Confirme a tua aeronave que chamou o salvo? É o gol 1600, Natal. Confirmando, é o 1600? 1600. Gente, número 2 da Copa, aguardando, 1600. E aí, por que você gosta aí, Natal? Fuca Transição Zipar. E aí, Fuca Zipar, muito obrigado. 697, final, passou 366. No 697, continuei a aproximação e formarei para ficar livre. 2-4. Chame o centro, Recife. Frequência 1288, antena 1260. Passaria 2230. 288-260. 2230, até já. Tem um ponto de pedra, o 674 na visual dessa nossa pouso. Força, tem condições de aproximar evitando a redução? Afirmativo. Pesado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda após Leda, Eudes. O controle opera em 120, decimal 8, aciona o transponder 5437. Autorizado, nível 360 para Vitória, via Upper Whisky 50, decolando a cabeceira 1-0 com a primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Eudes. Controle 1208, aciona 5437, azul 4089. Correto, 5437 no transponder, remoto 13, chama pronto, azul 4089. Câmara. Voo no 600, cópia. Pronto, cópia, 600. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puka com transição Zipar. Frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5471. Eu, obrigado, 370, conforme o rato de voo pela Upper Zulu 10, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puka Zipar. 208-5471, sobrou 1600. Fechamento correto, chama pronto, pushback, funcionamento, 1600. Câmara pronto, 300. Alô, Salvador, muito boa tarde, vamos no 322. Vamos no 322, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, quais são, portão 10. Alfa, Juliette para o 10. Afirmo. Obrigadão. Zero meu cordial, desce para o nível 050, na chegada Mari. 050, chegada Mari, pode voar direto Duna? Poderia voar direto Duna? Negativo, vamos para o perfil de chegada. Abastecente, obrigado. 62733, mantenha a posição da Taxi Sui Lima, aguardando para ingresso no pátio principal. Aguardando na Lima, Rodo 7-3-3. O Série 2733 vai ficar atento a um Boeing da Gol que vai parquear no portão 1-0. Após o parqueamento do tráfego, autorizado o ingresso no pátio 1, vai prosseguir via Juliet e Alfa e reportar na Taxiway Delta. Está visual com Gol agora que vai entrar no pátio. Após o parqueamento dele, autorizado Juliet, Alfa e chamará na Delta. Amador, agora 754, pushback, acionamento no 8. Gente, Gol no 754, aguarda para iniciar o pushback. Vai, né? Boa tarde, eu vou dar uma de Lima Alfa, né? 0 graus, 1 0 Iniciou, 6741. O 280, confirme o pátio e a pista que decosta. Afirmativo, 280, está no 43. Decola aqui, 0 Lima Alfa. Gente, aguardando cópia, o Lima Alfa, né? Agora 697, livrando. Tá livre o acionamento, aguardando cópia. Lima Alfa, entra. O voo no 697 prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, agora 697. O Fuso Aérea 2733 vai ingressar no pátio 1 após pátio 3 e reportar naquilo para o cruzamento da Alfa. Fuso Aérea 2733. Pátio 1, depois pátio 3, reportará naquilo para o cruzamento da Alfa, é isso? Afirmo. O voo no 754 coordena com a equipe de pátio após a passagem do Caravan da Força Aérea Retaguarda, iniciando 8, chama táxi. Após a passagem do Caravan, vai coordenar com o pessoal aí da Retaguarda, aí. Lá Retaguarda, o voo no 754. Tony, boa tarde, viagem 6741. No perfil da Dael, passando agora 1500, pega nossa disputa. Perfil da Dael, vigilância 6741. Vigilância 6741. Só autoriza após curva à direita, se der tubride, senhor? Confirma? Após iniciar a curva à direita, autoriza se der tubride? É negativo. Mantém o perfil da Dael aí, o 6741. Perfil da Dael, 6741. Eu estou no Delta, controle, prossiga. Vai prosseguir visual ou instrumento para Salvador? O no 697 vai observar o ingresso do Caravan da Força Aérea à sua esquerda no pátio 3, após o ingresso a Juliette até o portão 05. Gente, após a aeronave da Força Aérea, Juliette 5, voo número 7. Gente, certo, Delta. Certo, Delta, sendo o código 0117. Salvador, boa tarde, 73144, Romeu. Boa tarde, é o TAN 3144 com a Romeu. 3144 no cordial, Delta 050, vigilância, 1015. 050, 1015, 3144, pode voar, chato. Mantenha o perfil de chegada. Manteremos. Qual é a altitude pro 6741? O 6741, confirma a altitude. 6741 só tá cruzando 5.600 pés, confirma? Não, afirmativo, mas é que eu devo manter. Mas se não for autorizado a nível 340? 340, obrigado, senhor. Só foi autorizado alguma coisa diferente disso? Não, só pedi pro senhor. só confirmar, senhor, a altitude aqui eu desenho até. Bom, é só pra mim pra confirmar aqui, porque senão tem algum problema com a gente aqui também, né? É, obrigado, senhor. 340, acendendo. Eu que agradeço, comandante. 6741, permanente sob vigilância, cruzando 7.900 pés. Obrigado, senhor. Para o pátio militar. Romeu Lima Alfa e Anticópia. Quanto está cópia o Lima Alfa? Autorizado Vitória ao nível 280, de Amplitude 44, decolagem 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Euleda após Eudes. O controle 1208 aciona 5172. Autorizado Vitória 280, Amplitude 44, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Eudes. Controle 120.80 e transponder 5172 do Lima Alfa. Correto, chama pronto para o táxi, do Lima Alfa. Sim, chama pronto para o táxi, do Lima Alfa. Solo 1754, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 0 no 5, bom voo. Atingiu 050, Oxané 6320. Isso é para 2.000 pés, livre aliança, 1.015, falta estabilizado. 2.015, vai só mais estabilizado, 6320. Oxané 6305, número 2, reduza para 1709. 1709, 6315. 6305, autorizado descido para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.015, Salvador, o Lima Alfa Yankee pronto para o táxi. Com um a bordo, autonomia de 4h30, alternando o campo. 150, repete que ela é estabilizada, localizador, pista no campo. Autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 0 no 5, bom voo. Táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, é o ponto de espera da 10, lá torre 118, decimal 60 e o ajuste 0 no 5, voo de novo. Posição 03, quente da Romeu para Mantela. Decola da 10, ventando 50 graus com 8 nós. Beleza, decolada da 10, bola 7.4. Voo Salvador, gol no 806. Último estacionamento na posição 06. Portão 06, autorizado, chama-se.